1 João, no mesmo capítulo 4, no versículo 12, acompanha aí, versículo 12, 16, 17, 18. Ninguém jamais viu a Deus, e nos amamos uns aos outros. Deus permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Diga, o amor de Deus pode ser aperfeiçoado em mim. A presença de Deus, o conhecimento de Deus pode se expandir cada dia mais. Irmão, ninguém é obrigado a nascer e no outro dia já amar o pai e a mãe assim absurdamente, não. Nem o pai e a mãe amam o filho do mesmo jeito que amam daí 30 anos. Irmão, se você já teve filho, você sabe do que eu estou falando. Você ama o nenenzinho no primeiro dia na maternidade. Você ama aqueles meses que está no ventre da mãe. Você ama o primeiro mês que ele faz. Mas quando você anda com ele 5 anos, 6 anos, quando ele está com 8 anos, quando ele está com 12 anos, quando ele vai crescendo, você vê que o amor também vai crescendo. Porque nós vamos conhecendo. E por que conhecemos? Porque estamos andando muito perto, juntos, uma só vida. O amor tem que ser aperfeiçoado. João vem e diz, o amor em nós é aperfeiçoado. E engraçado que ele cita duas frases no início que parecem soltas. Ninguém jamais viu a Deus. E nós amamos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais seguimos os seus mandamentos. Quanto mais seguimos os seus mandamentos, mais conhecemos ao Senhor. Não é um sentimento, é uma obediência. O que é que Deus diz a respeito desse assunto? Eu quero saber. O que é que Deus diz a respeito daquele assunto? Eu quero saber. O que é que Deus me diz? O que é que Deus me orienta? Eu quero saber. E quanto mais eu vou sabendo do que Deus quer, mais eu vou conhecendo o seu modus operandi, mais eu vou conhecendo como ele pensa. Isso é exatamente ouvir a voz de Deus. Não, meu pai não faz assim, não. Não quero isso, não. Mas um pijama verde, abacate? Não, isso eu não quero, não. Meu pai detesta pijama verde, abacate. Mas como é que você sabe? A gente compra bonito, dá barato. Meu pai odeia pijama verde, abacate. Eu não quero pijama, eu só quero o que ele quer, porque eu quero agradá-lo. Me dá um outro, mas o outro custa o dobro do preço, não tem problema, me dê. Quando nós conhecemos o que o pai gosta, o que o pai quer, e isso a Bíblia chama de os seus mandamentos, nós queremos agradá-lo em tudo. O pai me quer orando mais. O pai me quer estudando a Bíblia mais. O pai me quer. E ele está em mim. E eu permaneço nele. Os seus mandamentos estão em mim. Então eu começo a conhecê-lo mais e mais. É de madrugada. Ele me acorda. E eu vou lá e ponho um CD. Ou eu começo a orar. Eu começo a ler a Bíblia. Eu começo a orar e buscá-lo. E ele se manifesta. Ou no carro. Ou hoje, simplesmente, uma forma tão simples. Paramos ali, eu, Naum, a Kelly. E o Senhor veio e trouxe uma palavra. E daí a pouco gerou uma direção, um conhecimento, uma orientação. Olha, conhecendo um pouquinho mais o Pai ali. Numa experiência que transcende o conhecimento intelectual. Embora se baseie nele, porque não pode ser nada que não esteja dentro da sua palavra. Eu preciso entender, e nós precisamos entender isso. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Versículo 16, Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Diga, tenhamos confiança. Dia do juízo pode ser algo literal, pode ser algo por inferência, por alusão, e pode ser algo escatológico. Dia do juízo pode ser algo que vem sobre a nossa vida em todo o tempo. Vem um momento em que nós temos que sofrer as consequências dos erros ou dos acertos. É um dia de juízo. Eu vou citar um exemplo muito claro. Deus, eu errei naquilo. Deus, eu fiz uma coisa tão errada lá atrás, eu errei, meu Deus, eu errei, como é que vai ser? Agora está vindo a consequência, agora eu tenho que enfrentar isso, agora eu tenho que voltar e pedir um perdão, agora eu tenho que voltar e consertar, agora eu tenho que voltar e devolver, não importa qual a consequência, eu vou encará-la, Senhor, mas eu não encaro com medo mais, porque o teu amor está em mim, tem se aperfeiçoado em mim, eu estou firmado na tua palavra, eu errei, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, eu vou encarar, e o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me iluminar, o Senhor vai me dirigir e será melhor do que eu posso imaginar, e o segundo estágio será maior ainda do que eu podia imaginar se não tivesse errado. Senhor, não tem problema, eu não temo o dia do juízo, pode vir, eu errei mesmo, qual é a consequência? É essa, eu assumo mesmo, mas o meu Deus está comigo, eu não preciso temer nada. O juízo do dia a dia, o juízo escatológico, o juízo do tempo em que nós vamos enfrentar a morte, se Jesus não voltar antes. Ai, meu Deus, morte. Morte. Morte. E quem diz que morte é morte? A morte foi vencida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então não tenho que, eu já morri todo dia. Gente, se acontecer um acidente, se o avião cair, se morrer todo mundo, e daí? Vamos para Jesus, vamos ficar com Ele para a eternidade, afinal de contas um dia todo mundo vai estar com Ele lá, não tenho o que temer, mas para eu não temer, para eu ter confiança no dia do juízo, eu preciso ter o amor dentro de mim, porque só o verdadeiro amor lança fora todo medo. Fiquei desempregado, me mandaram embora, ah meu Deus, ah meu Deus, de repente esse é o dia do juízo. Não porque eu fiz algo errado, mas o juízo no que diz respeito, uma ação, uma intervenção de Deus para algo. Por que temer? O Senhor vem e diz assim, olha, nisso é aperfeiçoado o amor em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, segurança. Eu vou enfrentar uma outra entrevista, eu vou agora nessa empresa, eu não sei, eu não estou seguro, eu não sei, eu vou enfrentar a prova, eu não sei, estou com medo, meu Deus, eu estou com medo. Não tenho medo mais. Mas e se não passar? Não tem problema, meu Senhor está no controle, Ele cuida da minha vida, eu não estou brincando de andar com Deus, eu não estou brincando de ser crente, de ser religioso, eu estou andando com Deus mesmo, eu permaneço na sua palavra, nos seus mandamentos, Ele permanece em mim, o seu amor está em mim, a sua pessoa está em mim, então eu não tenho o que temer, vou lá, vou enfrentar, e se não der certo? Não tem problema, tem algo mais, Deus tem algo muito maior. E mesmo que não dê certo, o Senhor não perde tempo nunca. Tem alguma coisa para aprender nisso daí. Eu fui para o Rio de Janeiro sexta-feira. Peguei o voo uma hora em Confins. Mas para pegar o voo uma hora eu tive que sair daqui, pegar um ônibus 11 horas aqui no centro da cidade. Gastei quase uma hora, cheguei meio-dia lá em Confins. Esperei mais uma hora, entrei no voo, peguei o voo 13 horas. Cheguei 14 horas no Rio. E quando me pegaram, falaram assim, olha, nós só precisamos passar no outro aeroporto para pegar um outro irmão. Eu falei, oh, Jesus. E aí fomos para o outro aeroporto. E quando sentamos para almoçar, lá em Niterói, eram 5 horas da tarde. E aí eu almocei, fui para o hotel, tomei um banho, estudei alguma coisa, tinha uns 40 minutos para descansar e não consegui descansar, e fui para o culto, e na reunião lá à noite, algumas coisas tão esquisitas, tão, meu Deus, olha aqui, Senhor, passei o dia, olha aqui, Senhor, me separaram um teclado e o teclado não funciona direito, um som não funciona direito, pedi para arrumar, não arruma, Senhor, que tribulação, terminei de ministrar, e o pastor Paulo Júnior ia pregar a palavra, e aí eu sentei e ele começou a pregar. Então Jesus em João 4 estava dizendo, e encontrou-se com a mulher samaritana, e tem essa frase no versículo, é necessário que passemos por Samaria. Aí o irmão começou a pregar assim, é necessário que estejamos aqui hoje. E eu falei assim, eu não. É necessário, tem um propósito, Deus tem um propósito, Deus programou isso aqui, Deus já tinha isso programado. Não, Deus não tinha programado, eu errei em ter vindo aqui. Tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Deus. Eu errei, eu não venho mais, eu não tenho, eu errei, eu não devia ter vindo. Senhor, quanta coisa, olha, nada deu certo, nada. E ela, sentado. E ele continuava a ministrar. Eu disse, não, isso aí não, só para ele, para mim não. E quando terminou aquela ministração, O Espírito de Deus falou ao meu coração. O Espírito de Deus me mostrou algumas coisas que não tinham nada a ver com aquela reunião. Com tocar, com som, com viagem. O Espírito de Deus me mostrou algumas coisas que dizem respeito à minha vida aqui, dizem respeito ao projeto. E o Senhor foi me convencendo de algumas coisas que eu estava errado. E Ele derramou uma porção de amor tão grande no meu coração que eu tive vergonha. E eu chorava e pedia perdão. Senhor, me perdoa. Como é que eu podia estar tendo esse entendimento? Meu Deus. E aí o irmão de novo falou, é necessário que estejamos aqui. Eu falei assim, agora eu digo, era. Era necessário. Na hora que o meu coração se abriu, dali para frente, até hoje, 5:30 da manhã, quando saí do hotel, enquanto vinha para cá, de manhã, aqui, o tempo todo meu coração estava inundado do amor do Senhor. E o Senhor falou comigo, eu precisava que você tivesse essa experiência, para você poder falar do poder do amor. Era necessário que você estivesse lá ou não? Era, Senhor. Como nossa mente limitada olha as circunstâncias e reclama disso, reclama daquilo, e acha isso, acha aquilo. Mas, Senhor, o Senhor tem sempre alguma coisa para nos ensinar. O Senhor tem sempre o amor para aperfeiçoar no nosso coração. Senhor, nós vamos experimentando isso, o Senhor tem para nós, e nós vamos vendo expandir na nossa vida a presença do Senhor. Foi o que Deus me fez experimentar. E aí eu comecei a olhar para aqueles irmãos com amor. Eu já estava olhando assim, estou indo embora, graças da manhã, olha, Senhor, e tem outro, ano que vem, não volto aqui. Não eram os irmãos que tinham feito alguma coisa contra mim, de hipótese alguma, são irmãos queridos que eu amo. Não eram eles, era eu que precisava ser tocado e transformado pelo Senhor. Crescer, não no conhecimento intelectual, mas no conhecimento experimental com Deus, o amor do Senhor. E os assuntos que não têm nada a ver com o que aconteceu, são outras questões que dá vontade de falar assim, Deus, não é hora não, Deus. Não tem nada a ver com esse momento, Deus. Isso é coisa lá do outro dia. O Senhor foi mostrando, filho, nisso daqui, proceda assim. Deixa cair mais do meu amor nisso aqui, nesse assunto, naquilo. E não adianta explicar, não adianta ensinar, porque Ele vem e assim vai sendo aperfeiçoado em nós o Seu amor. Essa experiência que o Senhor quer que cada um de nós tenhamos com Ele é o expandir do Seu amor dentro de nós. Supera todas as coisas, suporta o som ruim, suporta todos os desajustes da viagem, suporta todas as dificuldades desses dias, suporta, passa, olha, acabou, Senhor, não tem, pode acontecer o que foi, não tem problema. E o irmão ainda falou assim, não, vão sair mais cedo, porque aí passa, me deixa no primeiro aeroporto, depois eu falo assim, vou ter que acordar mais cedo ainda, meu Deus, não tem problema, Senhor, agora não tem problema. Era necessário eu vir aqui, o Senhor já me abençoou, já me ensinou tanto, que coisa deliciosa, Senhor. Então não há motivo para temer nada. E eu estava temendo estar ali, temendo ter errado. E o Senhor continua no versículo 17, porque qual Ele é, somos também nós neste mundo. Diga comigo, qual Ele é? Como Deus é, nós também somos neste mundo. Isso aí é um outro estudo que vai embora, um outro princípio que é tão poderoso.